Portal do Arrocha. Com seu batom, eu te escrevi uma mensagem no banheiro. Esse boato que eu te traio é verdadeiro. Tá lá escrita toda a minha confissão. Ler com atenção, eu te escrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim, você vai saber com quem que eu te traí. Eu sou louco pirado do sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, nem é pesadelo. Vai, não chora agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem, você vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem um do mesmo. Amor, eu te traí com a moça do espelho. Porque eu só te tocaria se fosse por você mesmo. Porque eu só te trocaria. Sucesso! Eu te escrevi cada detalhe com quem te traí. Só lá no fim você vai saber com quem que eu te traí. Eu sou louco pirado no sorriso dela. Tô largando tudo pra ficar com ela. Você não tá sonhando, nem é pesadelo. Vai, não chora agora, lê o texto inteiro. Ela tem sua boca, tem o seu olhar. Se eu te conheço bem, você vai me xingar. Seu vestido é exclusivo, ela tem